1759. On the ground at 03, contact ground 121, decimal 9, good day. 1219, good day. Over the ground, 1759, good day. Morning, go with F79. Service taxi to my Alpha 3 engine to gate 09. Attention to the following card, I'll be on the gate 08. Alpha Juliet, gate 09. You'll be attention to follow me on gate 08. Good morning. 3153, é um localizador visual. Torre 295, com pouso. Obrigado, 1895. Salvador, Boana, está 3153. Rio Grande, vai estar travado a 1880. Afirmativa, portarei visual, dados de texto chuva. Bom dia, Oceanair 6211, com informação hotel para o Galeão. 211 Galeão 360, autorizado, depressão 10, decola pista 10, curva direita, terceira da Elta, transmissão módica, controle 120, decimal 8, aciona 5447. 360. Para o Rio Apesulu 10, decola da 10, curva direita, dial Mótiva, controle de saída no 208, 5447 no transponder, posição nossa 05. Sigo 328, me puxa, reporte pronto, táxi. Oxalama 211, reporte pronto, puxa. Será? É 211, solo? Prossiga. Manda transição módica, ok? Então saída da El, transição módica, passando por Leda, no caso. Da El, Leda, módica. Da El, Leda, módica. É, 211. Direita 219, obrigado. Direita 219, obrigado. 3153, livro 1. 3153, taxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para 3, 3153. 035328 para o táxi com 74 no PLB, autonomia de 4 horas, alternando Recife. O 35328, táxi via Índia, ponte para o dono 02895, negão 016, vai ser de passagem ao lugar 2 que está ingressando na Judética. Vai avisar o Carbus após o passagem do mesmo, vai ingressar no pátio 1, ingressando pela Índia e Alfa 27895, ponte. Azul 4069, Campinas 340, via peso 10, Bridge, via peso 16, decola pista 10, curva direita, será da Real Leda Mótima, controle 120.8, aciona 5446. Autorização completa aí? Ou só transição? Não entendi. Autorização. Que 340 está autorizado, o 4069 para Campinas, via Pesoluno 0, Bridge, a Pesoluno mesmo. É, cola pistão 0, curva direita, saída da Leda Mótima, controle 120.8, aciona 5446. Salvador, bom dia, 35328, pode esperar um carro, 1-0. 35328, autorizado, linha de decolar, 1-0, Santana 30, grau 0629. A linha decola, 35328. Alfa X-Golf. Alfa X-Golf, bom dia. Alfa X-Golf, no pátio 3. É, só de autorização de rebote da aeronave até a posição número 8 do pátio principal. Gente, aguardando o Alfa X-Golf, a princípio. O Trip 5514, solo. O Trip 5514 tem chamado push. 514, sola. O Alfa Xoy Golf está livre de reboque, reporta na saída do bate 3 para ingresso bate 1. Reportar para ingresso bate 1. Salvo, SNS 62, 1, push back, estacionamento, 2-1. 2-1, autorizado, push, Thank you. Bravo 302, decolou 20, controle 120, decimal 80, bom voo. 120, decimal 8, 352, 5328, pode. 9. Decola pista 1-0, curva esquerda, saída mão, transição frot, controle 120, décima 8, acena 5463. Triplico 328, contato radar, suba e mantenha 190, PUCA, é a saída. Subir na 190, saída PUCA, triplico 328. Alô, Salvador, bom dia, jogou 1093, vamos para... Foi o gol no 963, tá pronto, copo? 10-1-3, afirmativo. 1093, Confins, 360, via Pesulo no 0, Bridge, Pesulo no meio, cola pista no 0, curva direita, série da Real Leda Bridge, cujo da Real Leda Motiva, controle 120, décima 8, aciona 5457. Autorizado para Confins, nível 360, via Peruí de 10, Bridge, a Pesulo 16. Fala pista 10, curva direita, Nandael Leda Mobica. E o transponder 5457, controle 1308. Reporta pronto push, o gol no 093. Passar na pronto push, gol 1093, portão 10. O trip 55 no 4. Sol. Salvador, bom dia, gol 1865, cliente da hotel para autorização, Brasília 360. 1865, 360, autorizado para Brasília, VPS 17, decola pista 90, curva direita, saída a bomba, eleva, controle 120, décima 8, aciona 5461. Autorizado, Brasília 360, autorizou 1-7, decola 10, curva direita, a ponta. Elefa 1208, controle 5461, transponder o gol 1865. Confirmando transponder 5461, no repórter pronto, push, gol 1865. 5461, no pé. Para o táxi, CNR 6219, com o número 4, 3 horas, Banco Guarulhos. Ou no Oxalé 6201, táxi CV Índia, ponte para dono 02, 895, legal no 016. Thank you. Bom dia, China 62, 11, autorizado a linha de decolar 90, vento 140 graus, 039. Autorizado a linha de decolar. Controle Salvador, 35328. Prossiga. Poderia coordenar junto ao centro Recife, por gentileza, a proa de Recife? Aguarde. Salvador, chegou, não aguardo para ingressar no Pato Cristal. Autorizado, ingresso de Lisano. Autorizado, tá portão 8. Grato, seguinte, portão 8. Autorizado, bicho, vai adicionar a contato. Fico no quadro. Salvador, gol 963, autorização. O gol 963, autorização Galeão Comboio. Gol 093 na ponta, puxa, é isso? Então, gol 1963, Salvador para o Galeão, bom dia, para a autorização. Gol 963, Galeão, 360, autorizado, gol no zero. Smart Luft Barbacena, pós conforme, decola pista no zero, curva direita, saída da El, transição Modifa. Controle 120, décima 8, aciona 5455. 5300, Galeão, que produz o 10, Smart, é. Curva direita da 10, Dael Mosta, 208-5455 transforma. Está pronto no 21 no 1 para puxar o acionamento. O gol no 963 está correto, só confirmando transição módica, ok? Transição. O, tem um azul sendo rebocado, está através de você já para o portão 08, sobre seus TCMs. Está livre para o pushback, reporta pronto. Tá. Ou no 2 horas e 20 de autonomia. Até na Salvador, pronto por trás. Terido 38 a bordo, 35 no 4, CGN, Pontipera da 102895, nem 90 no mesmo. Firme. Solo, gol 1093, portão 10 para o Pontipera. Setor, aguardando. O gol 1963, confirmando, totalmente pronto, puxa. Sim, tá positivo, tá iniciando. Sim, sim. Salvador, puxa o acionamento para o 4069, Box 1. 4069, sendo da presente, está livre, puxa, reporte rotando. Livre, chama a Gol 865 no 612 para push da acionamento. O gol 865 guarda a companhia da retaguarda, após iniciar o push, a ponto ciente, após a nova companhia, autorizado 865. O gol 0093 após a companhia da retaguarda, iniciar o push, a ponto notar. Geralmente a companhia no Pestec, autorizado pelo 10.93. 963, taxa 124 a bordo, autonomia 3-4 horas, alterna campeão. Autorizado táxi a PAD 1 no Índia, ponte esperto no 02-95, negão no 0 no meio, no 963, vai seguir azul no través 04, finalizando o puxo. Puxo, através do 4, segue azul. 4833, controle 120-80. 308, bom dia, obrigado, 55 no 4. Bom dia. Bom dia, 55 no 4. Oxenia 62 no 1, Recife 1, 251 no bom voo. 25 1, bom dia, 62 no 1. 55 no 4, contato radar, sobre mantém 190, saída PUCA. Sente para 190 na PUCA, solicita nível... É, autoriza a voa PUCA da presente, 55 no 4. 5514, PUCA está autorizado. Informe o nível que solicita. Vamos manter o 90. Gente. Voa PUCA está presente, 5514. Trip 5328, chama Recife, 126-85. Bom voo. 126-85, Trip 5328. Muito obrigado, bom dia. A49, bom dia, aciona a identificação, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 6, está autorizada a chegada bom. Para o táxi azul 4069 com 109 a bordo, 4 horas e meia de autonomia, teremos de verão preto. 4069, táxi Índico, perdão, 02-895, negão 1016. Em frente, 1895 azul 4069, pode me ajudar só pra gente ver? Copiei, permissão 2895, QNH 10, 16. 1096, chama 2895, obrigado, Matheus, do Fafernando. Para o táxi, 1093, com 127 a bordo, para 6 horas de distância, penetrando na pena. 1093, taxia via Índia, onde espera dar 1025, QNH 10 no meio, confirmando o PB 127 aí. Será via Índia, quando espera 1895, 1095. Oi, Salvador, bom dia, Azul 4069, Santa Espera, pista 10, pronto. Bom dia, Azul 4069, autorizado a linha decolar na 0, Santo, 150 graus, 079. A linha decola pista 10, Azul 4069. Rodrigo, 963, bom dia, estamos com o espera. Bom dia, 963, depois eu vou lá, lembrar autorizado, velho, manter o 0. A saída do azul, ali, mantém. Salvador, gol 1865 para o táxi com 170 a bordo, por 63 horas e meia, alterna, palma. 1865, taxi via Índia, ponte para 1012, 1016. Sente, Índia, 1295, 10 no meio no ajuste, 865, bom para a semana. Controle Salvador, bom dia, Passaredo 2229, transferência com a Índia. Passaredo 2229, aciona a identificação, desça para o 050, chega da Marita autorizada. Identificado, 050, Mari, chegada 2229. Gol no 649, está autorizado via até 2000, ajuste no 0 no 6. 2000 no 0 no 6, gol no 649. Bom dia, só confirmando o horário que tem, às 10h20, provavelmente daqui a 11 minutos já está chegando no sistema o plano, ele paga a cópia aqui, prepara a saída da mão, tradição flog. Aqui aguardando cópia, será o 9967, obrigado. Mantenha 340 após 2000 boletas. livro 340 após 2000 valedas no 4069. Passeio 2229, alguma chance de voar Itape ou Duna? Negativo, mantenha a chegada. Mantenha. Zero. No 4, chama Recife, no 26.85, bom voo. 26.85, bom dia, 5 no 4. Salvador, bom dia, gol 1865, pronto, pode esperar a dona zero. Fazer a live de companhia, ele mantém no 0, 865. Fazer a live, ele mantém no 0, 865. Controle 1-20-80. Bom dia, obrigado. Salvador, muito bom dia, gol 10-3-0-10, pronto, com o número 2. Bom dia, 9-9-9-3, mantenha ponto de espera no 0. 60, saída da EL. Da EL até o 360. Bruno 649, está autorizado a DNS X-Ray, porta estabilizada. Frente, o portal é estável, agora no 649. Estimativa autorizada da colagem na 0, vento 1, 60 graus, 089. Está autorizada a colagem, 865. Na 0, 930, após a colagem da companhia, ele mantém na 0. Colagem da companhia, ele mantém na 10, ou 10, 923. 9865 decolou de 46, controle no 208, bom dia, bom. 208, bom dia, gol 85. Controle de saldo, bom dia, gol 865. Boa noite, 65, contato radar, 5360, saída Arbor. 360 na Arbor, gol 865. Azul 4069, Recife 1251, bom voo. Azul 4069, controle. Sideral 9970, pronto, com. Azul 4069, controle Salvador. Outro Zulu 20, decola pista 10, curva esquerda, sai da Puka, transição, gente, sai da Momo, transição Flock. Controle em 20 da cima 8, aciona 5519. Estabilizado. Atingiu 050, passaria 2229. Passaria do 2229, está autorizado até 2000 pés, ajuste no zero no meio e o LS X-Ray. 2016 LS X-Ray, 2229. Estabilizando o gol no 649. Gol no 649, torre 1 no 895. 2293, obrigado. Adoro o gol no 649, bom dia. Bom dia, gol no 649, continua em aproximação, gasolina pista livre, voz de 1.016. Informe o voz de travagem. Informe o voz de travagem. Informe o voz de travagem. Informe o voz de travagem. Na 093, ecológico 49, controle na 208, bom voo. 208, bom. Gente. 093, contato radar, se mantém 360, faz a DEL. Negativo, mantém a saída. Patrona, você avisou algum campo? Agora sim, o número é 49. Sem cheque, trem livre pouso na 0, na 70 graus, 10 mais. Sem cheque, livre pouso, então, igual ao número 49. ONU 865, Recife, ONU 260, alterna ONU 288. 260, 288, bom dia, igual 865, obrigado. Torre 1 no 895. 895, 2209. Torre, bom dia, parceiro 2229 no localizador. 2229. Confirme, clareza. Ou não? Passando externo, baixado, travado, 2229. 52, direito, 1, 2, 1, 9, liberado. Torre copia 2229? 2229, a frequência da torre seria 19.5. 19.5. Bom dia, parceiro 2229, passou externo, baixado, travado. Bom dia, parceiro 2229, confirma o teu visual com campo? Acho que tá passando uma... agora sim, visual, 2229. Sim, livre pouso 10.200 graus, 099. Livre pouso 2229. 98.1. ONU 093, ONU 251. Confirmar a posição por 649? 04, por 649. 04. Salvador, bom dia, até 3153, informação ainda. 3153, Galeão, nível 360, VP Zulu no zero, decola piscina no zero, curva direita, saída da El Leda, Módiva. Controle 120.8, aciona 55 no zero. Salvador, sinal 99-60. Direita, 1219, passaria do 2229. Desviamento, sideral 9970, tá pronto, puxa. Pronto, pushback, acionamento do 9 do Pachacar. Tá livre, pushback, será feito simultâneo com aeronave no 03, ok? Após o táxi sideral 9970, hoje não vai fazer simultâneo com aeronave outra vez, posição 07 do passo 3. É, pushback simultâneo com a aeronave que está na posição número 6, não entendi. É, posição número 7 é o Rio, o Boeing 727. Passaria do 2229 na escuta do sol. 229, ingresso Aquilo, pátio 3, posição prevista 05, atenta a Rio, iniciando o push na posição 07. Paciente, Aquilo, pátio 3, posição 05, atenta ao Rio, 2229. 031, escuta 3. Está autorizado então 360 para o Galeão, pelo Pesolo 10, decola da 10, curva direita, saída da Eolê, da Motiva. 1208 é o controle de saída e 5512 responde, está 3153. Correto, ponto, puxa. Vou além embaixo. 3153. Aí chamar. Sideral 9970 para o táxi, com dois a bordo, alternando São Luís, 4 horas de autonomia. Livre táxi a Índia, ponte esperando no 012-895, negão no 0 no meia. Sideral 9970. Ciente, livre táxi, ponte esperando 18-95 com 1016, sideral 9970. Salvador, 09970, próxima ponte Pera Branca, bom dia. Bom dia, 09970, 00, linha área decolar, 90 graus, 0,620. A linha área decolar, 09970. Táxi 981, Uno da Rio, com 3 a bordo, 2h55 de autonomia, alterna Teresina. O Rio 98 no Uno, táxi Avenida, pode esperar no 02-295, negar no 0 no meio, confirma o POB. POB 03, prossegue pela Índia no ponto de espera da 10-295, 981.